Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. Aqui é o Leonardo Souza. E aqui é o Estranho. E este é o Magal Quadrado. Maravilha, sejam bem-vindos ao episódio 219 do Magal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, vamos saber. Mangá Quadrado 219, estamos num dos meus quadros favoritos do podcast, por algum... Eu não sei, eu gosto muito desse quadro, é muito divertido gravar ele. Eu não sei o quanto as pessoas gostam, mas é o famoso quadro Intersecção do Mangá Quadrado. Se essa é a sua primeira vez chegando aqui, a ideia desse quadro é... A gente pega uma mídia, escolhe quatro mangás, e aí faz recomendações de mídias em cima desses mangás. Essa é a primeira parte do programa. Na segunda parte, a gente pega obras dessa mídia, e aí recomenda mangás em cima dela. Pode ser meio confuso explicando, mas é bem simples, você vai entender logo em seguida. E a mídia que ele escolheu dessa vez, a gente meio que já resolveu quebrar um pouco as regras, tava meio que bem objetivo até agora. Primeiro foi filmes, depois videogames, e agora é canais do YouTube, é isso? Nossa, é 100% outra mídia. Sim. A gente pulou todos os outros óbvios intermediários que existiam ali no meio, né? Tipo, não é nem narrativo mais, sabe? Animações, séries, álbuns musicais fariam mais sentido, tipo, qualquer coisa no meio faria mais sentido. Aí não, vamos pra canais. Mas é que é algo que o podcast inteiro é um pouco obcecado e tem vários canais favoritos e não rolou nenhuma recusa. Vocês são mais manjões de YouTube que eu, na verdade. Eu sou bem normal fagzão de YouTube, mas eu prometo participar bem aqui. Deu pra ver, né? Deu pra ver pela tua escolha. Não, mas eu vou justificar. Calma. Não, eu lembro que o Estranho escolheu Assassin's Creed no de jogos, então... O Estranho padrão, é o mais normalzão. Eu tô tentando sair do absurdo, que vocês sempre... Se depender de vocês, a gente tenta relacionar um manhwa coreano que 10 pessoas leram com um canal no YouTube com 100 inscritos. É isso que vocês querem. Eu peguei um canal com 1 milhão de inscritos. Calma, gente, calma. Vamos, não revela ainda seus canais. Mas eu gostei, pelo menos, aí que você comentou, Luke. Pelo menos a minha justificativa aqui é que eu gosto bastante de conversar com vocês sobre canais do YouTube. A gente sempre compartilha internamente, sempre que a gente cobre alguma coisa interessante. Mesmo na leitura de e-mails do Mangal Quadrado, vira e mexe, a gente joga uma recomendação ali, né, de algum canal. Então, pelo menos essa é a justificativa da existência disso. A gente tem pulado um monte de coisa. Esse podcast é nosso, a gente faz o que a gente quer. É um exercício mental, assim, muito... Que vai ser muito curioso. Que a gente vai inventar. Posso fazer um... Eu sou um grande entendido do YouTube, tá? Dito por muitas pessoas já nesse mundo, eu sou um sommelier de YouTube. Ah, parabéns. Okay. Não fui eu que disse isso. Pode falar, aí, eu sou um especialista em áudio na internet, já me falaram isso. Especialista em áudio na internet. O meu disclaimer aqui, eu sei que vocês já escolheram alguns canais, eu sei que a gente vai falar de muitos canais que são em inglês. E muitos não vão ter legenda. Vai ter que rolar um esforço aí de quem gostar da recomendação. Treinar esse inglês, porque, ó, 2017, o mundo não está esperando você. Ou você corre atrás do inglês, ou você vai ficar pra trás mesmo. O mundo não vai parar. Existe muita produção de conteúdo nacional legal, mas existe muita produção infinitas vezes maior americana. Não necessariamente... americana, tem pessoas... Tem não americanos que fazem inglês também. Tem um canal que eu gosto que é alemão e o cara faz inglês só pra ter mais público. Sim. Então, existirão, assim como existem mangás que a gente sempre recomenda que tem sua tradução em inglês, por exemplo. Então, quem gosta dessa mídia e quem ouve a gente acaba tendo que aprender a lidar com o inglês em algum momento na vida. Tentem ler os mangás em inglês. Muito do que eu tenho foi treinando ler mangás, jogando videogame. Inclusive é uma grande forma de aprender inglês. Eu aprendi inglês pra ler muitos. Tipo, um dos grandes incentivadores pra mim foi ler mangás que seriam falados no Mangá em Quadrado. Maravilha. Aliás, muitos dos canais têm, embora não tenha tradução, você tem o script, o closed caption deles. Então, sabe, se você sabe ler inglês e não consegue ouvir, já tem um bom caminho e dá pra pegar vários dos canais que a gente for falar, que eles costumam fazer isso. Maravilha. Bom, dito isso, dado o disclaimer, vamos começar aqui com você, Luke. Qual mangá... Peraí, mas você... é mangá pra... Agora, esse primeiro quadro é mangá para canal, é isso? Isso. Tá. Não, a gente, cada um escolheu um mangá e a gente vai recomendar canais do YouTube em cima disso. Então, Luke, qual mangá você escolheu pra gente recomendar canais de YouTube em cima? Eu escolhi de forma bem tópica, com o ao quadrado, Hunter vs Hunter. Hunter, né? Versus Hunter, aí já mostrou que não é tão fã. Já deu polêmica. Não é, já começou polemizando. Tem certeza que alguém ficou muito puto nesse momento. Sim, então eu já sei qual é o canal do YouTube, Nando Moura. Você tem certeza que você quer se inscrever nesse canal? Porque vira e mexe, eu abro o canal do Nando Moura pra ver o que tá acontecendo no mundo do Nando Moura. E aí quando você abre a página dele, aí começa esse vídeo. Você tem certeza que você quer se inscrever nesse canal? Aí eu vou, puta, mano, mas... Verdade, né? Ok. Pra quem tá escutando esse quadro pela primeira vez, a gente tenta sempre buscar qual é a essência das pessoas gostarem dessa obra, né? Tentar sair um pouquinho do superficial. O que as pessoas gostam essencialmente em Hunter x Hunter, vocês acham? Eu acho que a parte que eu acho que é mais acessível pra um canal de YouTube é o nível de detalhamento de tudo, sabe? Tudo explicadinho, querer explicar todos os conceitos gosta, e... Gosta de explicações longas e desnecessárias. Eu já tenho o canal. Porque também gosta bastante de RPG e coisa assim, né? Porque Hunter x Hunter tem essa pegada, não tem? Tem um pouco. Tem várias regrinhas, vários tipos de poder e essas coisas. Será que não eras um film theory ou um game theory? Olha, faz sentido. Eu acho que faz sentido. É exatamente isso que o Estranho falou. Pegar uma coisa e explicar desnecessariamente. Tipo, até fundo, de tão fundo que fica desnecessário. E é tão fundo que é desnecessário, exatamente isso, né? É tão fundo que perde o sentido completamente de existir essa explicação em algum momento. Sim. Essa, e Hunter x Hunter é meio que um mangá que analisa a si mesmo, sabe? Os personagens gostam de comentar sobre como eles são e como que tá o funcionamento daquele mundo. Então, eu acho que um game theory, um filme theory da vida realmente faz sentido. Será que não encaixa um pouco, pensando um pouco em estrutura narrativa, será que não rola um Red Letter Media? Talvez. Red Letter Media, pra quem não conhece, é um tipo de canal que faz review de filmes, mas o estilo deles é meio que... Tipo, eles fazem uma review série, mas o contexto é meio que absurdo, né? Sim. Ele sempre tem uma narrativa por trás do review, sabe? Uma história acontecendo. Uhum. E sempre não faz nada, não importa, sabe? É totalmente desnecessário. E eles fazem esse trecho, e aí tem a análise de verdade, que é o que as pessoas esperam. Só que aí com o tempo as pessoas começaram a esperar também essa parte desnecessária, porque cria toda uma mítica em volta, etc. É, são reviews longos, né? Talvez até desnecessariamente longos, não sei. Eu tô vendo aqui os meus canais no YouTube, aí esse negócio de explicação longa, nem é uma boa recomendação, mas eu sigo um canal chamado Lawful Messes, que é um canal de um cara, eu não acredito que eu sigo isso, mas é um cara que ele faz lives, tipo, de 2 horas explicando leis de copyright de casos na internet. Nossa senhora! Como é que tu consegue, mano? É, de vez em quando eu abro, eu gosto só de falar. Pra isso aí dele. Tem que ser um mangá que é torturante ler, tem, né? Não pode ser. Hunter x Hunter até agradável. Outro detalhe de Hunter x Hunter, acho que é meio que a falta de estrutura, de certa forma, sabe? Cada momento é uma coisa totalmente diferente, então acho que um canal que seja bem variado no que ele produz, nesse sentido. Eu acho que tinha que ser um canal de videogame, porque se eu tô pensando em uma coisa que quem gosta de Hunter x Hunter vai gostar, o pessoal que gosta de Hunter x Hunter tem cara de quem gosta de videogame na minha cabeça, se eu sou preconceituoso. Eu não acho tão longe, eu acho que acabou que o Game Theorist é bem... É um certeiro, eu diria. É quase certeiro, é praticamente certeiro, eu acho que é difícil bater esse daí, foi um bom tiro, né? O que eu acho que algumas pessoas vão ficar um pouco indignadas porque o Game Theory é um pouco... hateado na internet afora. Eu consigo ver pessoas fãs de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter não. Assim como Hunter x Hunter, não é. Meu amigo. Não, Hunter x Hunter é muito... Hunter x Hunter não tem muito hate. Vocês dois. Tá, eu pensei aqui em videogame. Acho que não combina muito, mas Innuendo Studio, vocês acham que não? Só porque é de videogame e é bem explicado, vídeos longos e tal. Não. Então, Game Theory, então? Game Theory, eu acho uma boa, rapidinho essa, boa, tá. Gostei. Eu vou só dar um resuminho, porque a gente não falou nada desse canal, né? É um canal que ele faz análises científicas, ou... Ele faz não científicas às vezes, né? Às vezes é, sei lá, envolve lei, envolve várias outras coisas. Mas ele analisa com um viés científico jogos e filme theory. E ele vai fundo em conceitos. E até o que é um pouco variado também, tipo, tem um programa, tem aqueles programas clássicos, tipo... Ele faz uma análise dos pixels e tal pra ver quão rápido o Sonic tá realmente correndo no jogo dele, por exemplo. Ou pegando um bando de pista estranha, aleatória, pra provar que o Mario Isso é muito renderizado. O Mario é um psicopata. Tipo, as pessoas ficam putas porque elas levam muito a sério, eu imagino, mas eu sinto um pouco de auto-self-awareness no Game Theory. Ah, e também é bem escrito, de certa forma. Tipo, ele tem uma narrativa interessante, o Game Theory. É um pouco cansativo, às vezes, a edição do cara e tudo mais. É a edição realmente. Mas olha só, a edição é meio feia às vezes, né? E o traço de Hunter x Hunter também, olha que louco. Ele tem um quê de, tipo... mal feito, né? Não é mal feito, mas é um amadorismo proposital, a essa altura do campeonato, obviamente. Mas ele tem esse quê de amadorismo na edição, sim. Sim. Que virou estilo, né? Ele mantém até. Porque deve ter uns dois editores trabalhando pra ele. E mesmo assim tem um estilo amador. Não, tá certo. Game Theory, então, pra Hunter x Hunter. E você, Leonardo? Qual mangá a gente vai recomendar em cima agora? O meu mangá. Como eu fiz da última vez que eu participei, eu quero realmente um canal do YouTube, porque eu gosto desse mangá e eu quero que vocês façam isso pra mim, que é Bakuman. Bakuman. Não, pô, vocês estão cagando os nomes hoje, né? Hunter vs Hunter e agora Bakuman. Vai se ver, cara. Acho que a gente tem que transformar isso num padrão. Eu já tô pensando em como é alto judeu. Tá, então Bakumen é o mangá do Takeshi Obata e do Tsugumi Oba sobre autores de mangá. São dois adolescentes que querem criar mangás e eles se esforçam ao máximo e vão até o fim da vida pra conseguir lançar o seu mangá. Uma recomendação óbvia seria um canal do YouTube que é sobre canais do YouTube. Você acha que esse aspecto metalinguístico é o que mais atrai as pessoas a Bakumen? Eu acho que não. Não muito. É porque, tipo, eu acho que atrai porque todo mundo que lê mangá, a única coisa que todas as pessoas que gostam de mangá têm em comum é que elas gostam de mangá. Então, tipo, a pessoa vai gostar de Bakuman meio que por consequência. Eu não sei se esse é um parte desse. Eu acho que a gente procurar um canal que já é de anime e mangá faz mais sentido. Porque exato. É o tipo de narrativa e de indústria que a pessoa tá interessada. Será? Acho que se for será pegar que um cara que é meio machista, acho que já tá no meio do caminho também. Será que o aspecto mais atrativo de Bakuman é ele tratar da mídia, mangá? Ou talvez, sei lá, a diversidade de histórias que acontecem ali dentro, a diversidade de personagens? É que eu acho que ele não brinca tanto com metalinguagem. Eu acho que é mais tipo pessoas que se interessam por mangá e o fato de ser na mídia mangá é consequência. Mas ele não explora metalinguagem, tipo, não tem traço, fazer o traço do personagem. Mas eu acho que tem um detalhe relevante que é que Bakuman é muito empolgado com o mangá, sabe? Com essa ideia de mangá como um sonho e tudo mais. É um mangá que gosta muito da indústria dos mangás da Jump, dos clássicos e tal. Acho que a empolgação é um ponto. Ele romantiza muito um negócio que talvez... que com certeza não é tão romântico assim, sabe? Sim, sim. Mas o que importa é... ele gosta muito de mangás, então acho que a gente tem que pegar algo que é realmente empolgadão com a própria eu acho que eu já sei. Talvez eu espero não dar um tiro certo de novo pra acabar a conversa. Mas isso tá me lembrando muito o Case na Start. Na verdade, eu tava trazendo isso desde... eu tava tentando levar essa explicação do que seria Bakuman pra vocês pra eu tentar fazer o Case na Start caber. Por isso que eu pensei, será que tem que ser de mangá? Eu tava tentando lembrar. Porque quando eu li o Bakuman ali, a primeira coisa que eu pensei, por algum motivo, foi o Case in Stat, pela forma como ele... Só que eu acho que não. Parando pra ouvir o que vocês falaram, eu acho que não. Porque, como você mesmo falou, Leonardo, o Case in Stat, ele é um vlogger. E, tipo, ele é o ultimate vlogger. Ele é o cara, o cara que ele é o cinematógrafo de vlogger, sabe? O cara faz... ele usa técnicas de cinema pra fazer os vlogs semanais, duas vezes por semana. Era diário, né? Não era é mais. Diário, não é mais. Certo. Também o cara já deve ganhar dinheiro o suficiente, né? Sim. Ele é o vlog mais famoso do YouTube, provavelmente, hoje em dia. Sim. Então, tipo, eu acho que faz sentido por essa coisa dele ser empolgado, ele se gostar muito da própria mídia e até romancear às vezes demais. Mas eu acho que, justamente, ele levou a mídia dele além, sabe? A mídia vlog ele levou além. E Bakuman não é isso. Não é isso. Não é essa a ideia. Eu tô pensando em um aqui. É porque... Ele é tão empolgado com a análise dele que ele vira um cara escroto por causa disso. Eu acho que eu sei o que você não tá pensando. Eu não sei, é um canal do YouTube chamado Sideways. Eu já recomendei, acho que inclusive no Mangá Quadrado algumas vezes. Ele é um cara formado em música, né? Então ele é extremamente... ele tem um conhecimento extremamente alto sobre música e aí ele analisa filmes, videogames, alguns desenhos aqui e ali. Mas é uma análise, um nível muito acima de análise musical. musical, sabe? Que não existe em nenhum outro lugar até onde eu sei. E o cara é muito apaixonado mesmo por esse assunto, só que ele é tão apaixonado que ele odeia tudo que é popular, sabe? Não, não tudo, mas ele vira um cara escroto, sabe? Em alguns vídeos. Ninguém sabe fazer essa porra direito, sabe? Ele entra nesse nível. Eu não sei se essa é a vibe de Bakuman, mas se tem um cara que é apaixonado pela matéria dele, é o Sideways. Eu acho que não é tanto, porque o Bakuman é muito chapa branca. Ele não fala mal de quase nada, né? Eu tinha pensado, eu sei que o Leonardo falou, até combina, porque eu tava pensando. Tem um canal do YouTube que fala de animes e mangás no geral e tal, que é o Super iPads Wolf, que ele sempre faz uns vídeos meio de hype, ó, por que você deveria assistir isso, esse anime, por que você deveria assistir esse mangá, 25 minutos dele falando disso. Ah, sim, sim, sim. Eu gosto desse cara. O nome é Super Eye? Super Eye Pets Wolf. E só que, ao mesmo tempo, ele também tem um gosto bem mainstream, assim, então os vídeos dele são bem acessíveis para um público geral. Mas ele não é um cara... É bom. Bakuman é bem mainstream, né? Sim, sim. É. Então também tem isso aí. Tem várias análises de narrativas e tal. Ele faz um vídeo sobre como tá a Jump hoje em dia, por exemplo. É, acho que isso pode fazer sentido, Lucas. Eu tava pensando naquele outro que Mother's ele... Basement. Não. É um pouco menos famoso. Acho que é o Giguk. Não, acho que o Giguk é mais famoso. Quem? Mas, enfim. Repete o nome do canal aí que eu não consegui achar aqui. Super Eye Patched Wolf. É o super olho... Tapa-olho lobo. É, tapa-olho lobo. Ah, Eye Patch. Eu entendi... Eu faço carinho no lobo, sabe? I pet wolf. Só pra constar aqui, entre parênteses, eu tô com um bloco de notas aqui aberto, anotando qualquer canal do YouTube que a gente fala, mesmo de passagem, pra linkar depois tudo. Post, né? Bom, José, parabéns. Muito bom. Muito bom, parabéns. Pronto nessa. Cara, tem uma cara de Bakuman esse canal aqui. Eu tô olhando aqui, esses vídeos. Sim. É muito cara de Bakuman isso aqui. Eu acho que você tem cheio com essa. É, eu super acho Pet Wolf, é. Eu não gosto tanto desse canal. Eu não gosto tanto desse canal e eu também não gosto tanto de Bakuman. É que eu gosto. Embora eu goste dos dois. Mas é porque eu vi Bakuman muito cedo. Eu acho que esse canal realmente faz sentido. Ah, eu já vi esse canal, alguns vídeos dele aqui. É, ele... ele tem uns altos e baixos nos vídeos dele, né? Alguns são meio idiotas, não faz sentido nenhum. Alguns são uma análise inteligente. Eu vi aqui o vídeo dele sobre Samurai Jack, eu lembro que eu gostei. Faz sentido. E o pessoal que curte o Bakuman, acho que em geral é pessoal no Brasil, pelo menos é pessoal mais otaku. É, eu acho que não é injusto falar que o fato de ser sobre mangás é um dos maiores apelos de Bakuman, não. Eu acho que isso é uma verdade, assim, no final do dia. É, eu acho também. Sim, acho que é. Tem pessoas que falam assim, tipo, ah, tu não sabe como é que funciona Jump, tu não leu em Bakuman. Um livro de histórias. Né? Não é a metalinguagem. É por ser sobre mangás especificamente, sabe? Sim, podia ser um anime, podia ser um filme, podia ser qualquer coisa. Beleza. Ok. Interessante. Super Ed Wolf, então, pra Bakuman. Eu vou linkar. Vai ter tudo linkado no post. É, no fim das contas não me ajudou tanto, porque eu já conheci esse canal e eu não gosto muito. Até porque os vídeos são muito longos. Eu gosto de vídeos longos, então. Bom, o Bakuman foi mais longo do que eu devia também, então. Justo. Leonardo, 1.25. Tô te falando. O que é 1.25? Velocidade 1.25. Só veja vídeo no YouTube. Ou 1.25 ou 1.5. Depende da velocidade que a pessoa fala. Estranho, cara. Eu trabalho com isso. Eu preciso entender de ritmo, de timing. Você ainda vai entender de timing. Só que vai ser um timing 1.25 a mais. Você mencionou isso. Vamos deixar esse público que ninguém escuta o estranho, por favor. Não vejam ou escutem mídias. Não. Num tom acelerado. Isso é idiota. Caraca. O judeu é o Brady e o estranho é o Gray. Exato. Não. Esse vai ser a primeira discussão da live de discussões. Não. Botar 1.5 ou 2. Nossa, 2.0 eu acho que é uma putaria. Não, 2.0 é só quando much. Eu não importo nem o. Tipo, eu importo muito pouco com o vídeo. É demais. 1.5 depende da pessoa. Não vamos discutir isso agora. Se você tá escutando esse podcast nesse momento, em 1.25 que seja, eu te odeio. Eu te odeio. Eu te amo. Não, sabe o que tu pode fazer? Escolha o seu lado. Começa a falar bem rápido. Vamos falar tudo bem rápido, porque daí a pessoa não vai entender porque a gente já tá rápido. Ele tava dando de 5 e aí fodeu o cara, tá ligado? Ele não entendeu nada do que eu disse. Pois é, justamente. O ser humano não consegue falar assim, mas consegue ouvir assim. Ok. É minha vez aqui agora, vou deixar você como último. Adorei isso. O mangá que eu escolhi foi o Eden It's an Endless World. Eden? Eden. Isso. Eden It's an Endless World. Ok, Eden It's an Endless World, mangá que saiu aqui pela JBC. Ele é uma ficção científica. científica no mundo pós-apocalíptico em que uma doença matou quase toda a humanidade. Mas o mangá não é Mad Max o negócio. É sobre a sociedade que sobreviveu e como o que aconteceu depois disso. E meio que a sociedade já reconstruída. E aí é fascinante, é muito bom. Uma das coisas mais interessantes pra mim no mangá é a capacidade do autor de desenvolver vários personagens e aprofundar todo mundo. Ele tem uma ficção científica muito bem estudada, na minha opinião. Eu não manjo tanto de ciência, mas tudo que eu vejo ali é bem... É baseado em verdades, sabe? Desde computadores quânticos, tudo é bem plausível. Será que é aqui que a gente joga bomba canais científicos, assim, sabe? Nesse caminho? Porque tem vários. A minha explicação tendeu a esse caminho. Eu acho que é válido, assim, jogar algo científico pra Eden, porque eu não acho que essa veracidade científica na obra é algo tão negligente assim, sabe? Pra mim, pelo menos, é um grande ponto positivo, sabe? Uhum. Enquanto falava, me vinha na cabeça o Kirk's Gazette. Mas não sei porquê. Kirk's Gazette, in a nutshell. Esse aí. Sim. Ele é famosinho. Eu acho que mais porque, tipo, em alguns vídeos eles exploram um pouco sobre forma mais ficcional, talvez, tipo, como a sociedade seria se acontecesse tal coisa, como se acontecesse a Terra parasse, essas coisas assim. Como o nosso calendário tá errado. Eu vejo ponto nisso. O problema é que In a Nutshell, pra mim, é muito monótono, não tem emoção nenhuma, sabe? Eu quero um canal. Se der pra escolher algum canal científico, eu quero alguém que traga uma emoção pro negócio. Porque Eden é isso, sabe? A mistura entre ciência, ficção, com bastante tons de drama e tal. Então é Smarter Every Day. Smarter Every Day, você acha? Ele vai pra rua e faz, né? Eu vou jogar a bomba Normal Fag, porque vocês, todos os espertões aí do YouTube, metidos a diferentões e tal, e não vão concordar com isso porque vocês não querem ser mainstream. Mas possivelmente o melhor canal de ciência nacional é o Nerdologia, e é um dos melhores canais de ciência, eu acho que de qualquer linguagem, na verdade. Pela própria forma como ele aborda o conhecimento. Nossa, como... esse suspiro aí. Pois é, metido. Eu vou falar que eu nunca escutei Nerdologia, não. Eu também não. Por um preconceito bestíssima. Usou bem, eu nunca escutei, porque, tipo, de ver é chato, né? Não sei. De ver é chato. Honestamente, não é nem por preconceito, não. Ninguém nunca me recomendou Nerdologia. Porra, eu vi quase todos. Eu vi quase todos os vídeos da Nerdologia. Eu cansei meio rápido, eu acho que hoje em dia tá meio formulaico, não tem me agradado muito. Eles têm uma estrutura específica, foi construído pra ser desse jeito, mas eu acho que é dinâmico o suficiente, variado o suficiente, profundo o suficiente em assuntos que ele resolve abordar. Eu vejo funcional, eu vejo de forma funcional. Eu assisto em velocidade 1.25, só jogando aqui. isso é que realmente eu acho ela meio lenta. Eu pensei aqui num Veratassium, que eu acho que Veratassium é mais ativo. Tipo, é ciência e é um pouco mais, não sei qual a palavra, mais vivo, talvez. O Stream vendeu bem pra mim Nerdologia, eu só quero saber que se ele tem esse aspecto, talvez, de ser mais impessoal, é mais escolar, é mais... como é? Bom, o layout dele é um quadro negro que vai sendo riscado ao longo do vídeo, então, tipo, é feito em pós-produção, né? Não é um quadro, literalmente. Mas esse é o conceito. Mas as pessoas que apresentam têm personalidade, como é? Eu acho que o Atila tem mais... É porque, assim, quem são os dois apresentadores hoje? É o Atila, aquele... O Nerdologia, ele nasceu do Jovem Nerd, mas hoje ele não tem nada com o Jovem Nerd mais. Então, tipo, ele existe separadamente. Eles produzem, né, só? Os apresentadores que tem de ciência é o Atila, que é o cara que participa dos Nerdcasts lá de ciência, e o Felipe Figueiredo, que é o cara do xadrez verbal, que é um cara que manja bastante de geopolítica, manja bastante de história, etc. Então eles fazem podcast de história. Eu acho que ele é didático, mas ele não é chato. Ele sabe o que precisa explicar, o que não precisa explicar, sabe se aprofundar no que precisa, a parte visual ela auxilia no entendimento e... Eu acho que funciona inclusive, bastante, inclusive, na verdade. Você falou aí uma coisa boa, é porque a gente tá falando aqui sobre ciência, mas talvez um podcast sobre história tenha mais a ver com... Aqui tem história. Um canal do YouTube sobre história tenha mais a ver com Eden do que um de ciência especificamente. Porque até a parte de história, ele é bem correto, o Eden, sabe? Sim. Tem sobre a Revolução Curda ali, tem um monte de coisa. Pois é, o Nerdologia tem os dois. Até porque Eden tem essa parte científica, mas também tem a parte narrativa dele que acho que combinaria mais com contando coisas de história e tudo mais, sabe? Uhum. Eu aceito a nerdologia. Eu fiquei curioso em ver os vídeos agora. Tô honestamente curioso. Eu acho bom. Eu acho um bom canal. Tem vídeo que eu não vejo, eu admito. Mas a maioria dos canais que eu acompanho, eu não vejo alguns vídeos. É super normal pra mim. Mas normalmente os de história eu vejo, porque como eu gosto bastante de história, é bem difícil eu pular. Só se é um assunto que eu olho e falo assim, não, foda-se, isso aqui é literalmente foda-se. Eu aceito nerdologia, sim. Meu, você achei uma boa recomendação. Mas só aproveitando, já que é pra falar de canais de história, é comum que eu não vou poder mencionar por razões específicas. Eu quero recomendar o Extra History. Mas foi isso que eu pensei agora mesmo. No Extra History. Porque não é o que eu quero falar quando. Enfim, quando enfim, eu for falar. Não, mas eu entendi. Mas talvez eu aceitasse um Extra History pra... Extra History não é um canal. Sim, por isso que eu não tô falando. E porque eu não quero falar dele quando chegar a minha vez. Mas então fica essa recomendação bônus aí pra assistirem o Extra History. É, Extra History é muito bom e tem tudo a ver com ele, mas não é um canal, não. Eu queria jogar um, então, um pouco sobre história e geopolítica, porque pelo que eu entendi essa é o mote, que é o Society of Geeks. É um cara que ultimamente ele só faz vídeos sobre geopolítica. Maravilha. Ele começou mais sobre cinema e agora é geopolítica, enfim. Acho que nenhum de vocês viram no canal. Ah, não, eu conheço, eu sigo o Society of Geeks. Ele tem vídeos bons mesmo. Porra, que isso. Ele tem um vídeo muito bom sobre o fotógrafo do ex-presidente americano. E eu acho Pitzel. O título acho incrível, que é clickbait, faz muito sentido. Clickbait que eu vi que faz sentido. Muito bom, bom canal mesmo, Society of Geeks. Bom, terminando agora essa primeira parte com você, Estranho, o que você... Que mangá pra gente recomendar em cima? Eu escolhi um webtoon, na verdade, porque a gente tá muito profundo aqui. Eu quero uma coisa mais leve. Eu quero uma coisa mais casual. E eu acho que é uma coisa que funciona na mídia do YouTube. Tem bastante coisa. Eu escolhi o Manhua, o webtoon também Degushi. Também Degushi. Não, sacanagem. Sim, sim. Também Degushi. É uma webtoon... Ela é bem curtinha. Cada capítulo é bem curtinho. Mas é basicamente conta a história de uma menina. Que ela é coreana, né? Ela é alta. E ela se apaixona por uma menina. Outra menina no ponto de ônibus. E aí é meio que uma história dela se relacionando. Situações casuais. Delas... se conhecendo melhor e tal, desenvolvendo alguma coisa ali, uma química e tal, vários momentos engraçadinhos, tem outros personagens que surgem de vez em quando pra dar um brilho assim na história, mas basicamente roda em volta dessas duas personagens. Então é, o caminho é leve, é uma história leve, agradável, divertida, e aí tem alguns momentos emocionantes também, mas caminho, eu acho que a palavra é leve. Leve é a melhor palavra. E com dois personagens principais. Cara, isso no YouTube é um pouco difícil, né? Assim que você falou, também Degushi, veio um imediatamente na minha cabeça, mas é meio difícil de convencer. Mas é um canal sobre matemática, chama Vai Heart. Nossa, eu juro que eu pensei nesse. Tem tudo a ver de alguma forma, eu não sei que caminho eu vou seguir. Mas ele é sobre matemática, e é uma menina que... O vídeo é ela desenhando no caderno. Então ela simplifica a matemática em, tipo, desenhos que você faz na lateral do caderno. Qualquer rabisco que você faz na lateral do caderno tem, tipo, algum conceito matemático por trás. Aí ela simplifica ao máximo isso e explica conceitos mega complexos, mas extremamente simples, ao mesmo tempo que a temática do vídeo é sempre super divertida e tem uma, meio que uma narrativa por trás também. E é tipo fofinho, sabe, porque é tudo desenhadinho e tem essa identidade visual do triângulozinho. É agradávelzinho mesmo. O vídeo sobre Pitágoras dela, porra, vira e mexe eu revejo, porque é muito divertido mesmo. Eu pensei em outro, só porque tem uma menina bonitinha aí que faz coisas engraçadinhas e só que ao mesmo tempo, tipo, não é só fofinha, que é a Simone Giertz, vocês já ouviram falar? Não. Que ela que faz os robôs Giertz com Z. Ela faz aqueles robôs que não funcionam, sabe qual é? Já deve ter visto algum GIF, coisa assim, que ela ficou famosa por isso. Tá, tipo aquele que coloca mostarda, mas joga mostarda no mês inteiro. Exato. Sim, sim. Tem várias compilações boas. Ela faz invenções, só que, tipo, ela começou não manjando tanto, assim, de programação e coisa assim. Então os robôs dela são uma bosta, os shitty robots, que ela chama. E aí é bem comédia, é bem leve, porque ela é extremamente carismática e de boinha, assim. E, às vezes, talvez seja meio emocionante, porque ela lida com ciência e ela vê coisas grandiosas. Tem uma série que ela vai treinar como se ela fosse viver em Marte. E é bem interessante essa aí. Ela vai pro, tipo, testa aquele negócio de gravidade zero e tal. Se tem algo se tem um canal que pra mim é o verdadeiramente alegre e tranquilo, é um canal que eu assisti chamado Dave Durham, que é só um cara que tem lagartos. É isso, esse é o canal. A tua cara. Ele tem iguanas e lagartos, e aí são vídeos, às vezes curtos, às vezes longos, dele com os rappers dele. Eu botei no YouTube a primeira pesquisa foi ele sendo mordido por um lagarto, e a mão dele sangrando na thumbnail. Bom, mas aí tem um suspense de vez em quando também, né? Que nem também The Ghost. Ok. Caraca, não tem nada. Eu tenho uma sugestão. É um canal, eu já comentei dele, eu acho, com vocês, ou em alguma leitura de e-mails, enfim. E no Twitter, com certeza, eu já comentei, que chama Just Between Us, que é um canal no YouTube que são duas meninas, a Alison e a Gabby. Elas eram do BuzzFeed, aí elas saíram pra fazer o rolê delas mesmo, porque elas queriam um rolê mais autoral. E assim, elas têm basicamente dois quadros, tudo. É um que é de que elas recebem perguntas e elas respondem uma pergunta no programa, só isso, uma pergunta específica, e é uma discussão normalmente sobre relacionamento, amizade, etc. E sketches. Elas têm essas duas coisas. Só que, tanto nas perguntas como na sketch, não é 100% elas atuando e nem é 100% elas de verdade nos dois. É um meio que um misto de personagem e elas mesmas, né? Que provavelmente serviram de papel personagem. Mas é uma servindo de escada pra outro o tempo todo. É momentos engraçados. É você conhecer o lore e se interessar pelas duas interagindo. Elas têm personalidades totalmente diferentes, né? A Gabby, ela é poliamor, bissexual, pansexual, na verdade, sei lá. Ela namora múltiplas pessoas. E a Alison, ela é aquela menina dos 20 e tantos, com um transtorno de atenção, né? Como que chama? O ACD? Como que é? ACD? Transtorno obsessivo, enfim, compulsivo. Obsessivo, compulsivo, ela é super. Eu quero ter um relacionamento e casar e ter filhos, só que ao mesmo tempo ela tem um monte de relacionamento fracassado. Então, tipo, tem história que aí você vai descobrindo ao longo, conforme você vai ouvindo, assistindo, e tem as interações delas, que é o que vende a interação delas e o humor que elas colocam, que, assim, você fica sempre pensando, isso aqui é scriptado ou aconteceu isso aqui? Você nunca tem certeza. Essa que é a graça delas. É, vai acabar sendo Just Between Us, porque você colocou também The Ghost só pra recomendar isso. É. Mas... Exatamente. Eu acho que Vai Heart tem tudo a ver, viu? É tipo, eu sinto o mesmo espírito de também The Ghost vivo em Vai Heart. É, eu não li também The Ghost pra falar, então não consigo sentir. Deixa eu dar só um shout-out, dar um oi pras meninas do canal Konohai Setsu, duas meninas que eu conheço do Twitter. Ah, bom. Fizeram um canal do... por alguns segundos eu achei, caraca, o Judo tá se achando demais. Né? Tipo, tá conhecendo os youtubers famosos aí. Ok, é da timeline, faz mais sentido você conhecer. Elas têm vídeos fazendo review só de mangá e anime Yuri, né? Então. Como que chama? Chama Konohai Setsu. Tem hífens entre cada uma das coisas, aparentemente. Isso, Konohai Setsu. Vai estar tá o link de todos os canais que a gente comentou, mesmo que alguém só tenha mencionado, vai ter no post. Vejam a Simone de Axiom. Agora de ordem invertida, pra quem não entendeu ainda, agora a gente vai falar canais do YouTube e vai tentar recomendar mangás em cima. Essa parte normalmente é a mais fácil. Começando da ordem invertida, você primeiro, Estranho, que mangá você escolheu? Novamente fazendo o papel de evitar que isso aqui descambe pro obscurantismo, né? Obscurantismo. Eu quis ser simples, porque principalmente eu queria evitar que a gente caísse em vídeos com o mesmo tom. Tom explicativo, porque vai ter aqui. Vocês vão ver, gente. Vocês vão ver esses programas. eu me arrependi um pouco depois. Então eu falei assim, porra, vou pegar um negócio diferente e que, porra, é popular pra caralho. Porta dos Fundos. Porta dos Fundos todo mundo já viu alguma vez na vida. Pode não acompanhar hoje em dia, mas vira e mexe vai aparecer algum vídeo que você acompanha. Canal de humor, sketches de humor, curtas de um tema específico e basicamente é isso. É um tom social bem forte, né? O tipo de humor... Geralmente polêmico. O tipo de humor, ele varia entre o polêmico, o besta, o absurdo, ele transita ali. Mas eu acho que a grande pegada é, tipo, é humor, não faz sentido normalmente, né? É sempre umas situações absurdas que não aconteceriam de verdade. Eu tenho sentido no Porto dos Fundos recentemente uma coisa meio... Tu pega uma situação e aí tu substitui um elemento pra fazer piada. Tipo, eles têm o Uber e aí eles fizeram, tipo, imagina se o Uber fosse, na verdade, um ônibus. E aí tem o Uber Collective, eles fizeram um vídeo sobre isso. Ele é, sei lá, imagina se Deus fosse um velho. E aí desenvolve isso, então. Eu ainda gosto bastante de Porto dos Fundos. Eu também. Eu também gosto. Muito bom. Assisto filmes, já séries. Assim, o filme eu não vi. Assim, durante a história toda do Porta dos Fundos, tinha vídeos que não eram tão bons. E às vezes acontecia sequências de vídeos que não eram tão bons e de repente vinha uma sequência de vídeos bons. Então sempre tem alguém que fala assim, já não é mais o mesmo. Não, é o mesmo. Tipo, é a mesma pegada. Mudou só os atores. Não tem como acertar cheio toda semana também, sim, né? Sim, tipo... sim. 3 vezes por semana. É. Então eu acho que o rolê aqui é a gente tentar caminhar pra humor. Comédia. E é, talvez... bem episódico, bem casual, não sei. Eu acho que tem que ter um pouco da acidez, tipo, da polêmica, assim, que isso é uma coisa... Eu até pensei que... aquele Buda versus Jesus, não é verso, não tem versos, né, mas enfim. Não tem nada. Buda versus Jesus. Isso é coisa da minha mãe descrevendo o mangá, tá ligado? Mas não é daquele mangá, meu filho, Buda versus Jesus. Aquele é do Buda e do Jesus ali. Santiago Man é o nome, foi o primeiro que me veio à cabeça também. Com certeza. Ele não é tão parecido, até que talvez de tom ele tenha a ver, sim. Olha, eu sei que tem essa coisa mais social, mais direta, assim, mas se for assim, eu acho que o outro mangá da autora combina mais, porque tem uma variedade maior de sketches, sabe? O Arakawa Under the Bridge, Arakawa Under the Bridge. E também tem um lado comentário social nesse mangá. Sim. Caralho, mano. Tá bem presente. Só um comentário rápido aqui. Eu tive a ideia, eu falei, por que não filtrar comédia aqui no Manga Updates? Na primeira página do Manga Updates, com comédia. Comédia. Fullmetal Alchemist, Oyasumi Pompom, Koenokatashi. Koenokatashi? Onanimaster Kurosawa. Koenokatashi é o primeiro que eu realmente discordo, sabe? Isso, com Spirit Circle. Pompom e Fullmetal, Val. Fullmetal Alchemist. Pompom. Pompom tem vários momentos de humor negro no mangá. Tem um momento de humor, não faz o mangá ser de comédia. É que, tipo, eles pegam, deve pegar os mais famosos que tem comédia no tipo, não, como tag. Não, é porque eu ordenei por... Agora, Koenokatashi não precisa pensar em nenhum momento cômico no mangá inteiro. É, sim. É que eles voltam pra tudo, eu acho, comédia. Não. Ah, cara. Mas é. Eu não sei, é porque Arakawa Under the Bridge pra mim é um pouquinho mais absurdo. Tem isso. É, o Porto dos Fundos tende a ser mais mundano em geral, né? Até pelo valor de produção, acho. Eu recomendei, eu não tinha pensado nisso, eu tava percorrendo, eu vim sem nenhuma sugestão pra ninguém falar que eu fiz de novo, que eu fiz no outro, eu fiz isso mesmo, mas nesse eu não fiz. Mas me ocorreu aqui, será que não, virando as páginas, eu me deparei aqui com The Voynich Hotel, do Manseiman. E aí, será que do Manseiman não é, tipo, o Porta dos Fundos, o rolê do Porta dos Fundos, assim, um Nickelodeon, alguma coisa? Porque ele é bem beats de comédia, só que é meio que comédia e é meio não faz sentido nenhum ao mesmo tempo, e aí você não sabe o que sentir. Nem sempre ele é comédia, eu acho que a única coisa que falha nessa correlação é que nem sempre ele é comédia, às vezes ele é só absurdo mesmo. Mas eu não sei, eu vejo que é um beat ali dele. Aí um compilado. Não tá muito distante em tom, assim, tipo, essa coisa mais quirk. É, aquilo que vocês reclamaram que o patrão é meio mundano, acho que pra Vanish Hotel vai. Não, também vai longe mesmo, ele vai bem longe. Eu pensando, por exemplo, em Nickelodeon, eu vejo a relação aí. Se pegar alguma história que é mais... Só se for um compilado de histórias do Damon Seiman mesmo. Por exemplo, em Nickelodeon, a história da menina que se apaixona pelo tigre, por exemplo, sabe? Tipo, isso me remete de alguma forma à Porta dos Fundos, porque ele meio que trata como se fosse real, sabe? É uma situação absurda que é levada ao extremo da realidade. Uhum. Eu sinto forte ainda Sun Tiang Man. É porque Sun Tiang Man é uma coisa absurda de uma forma mundana. Que eu acho que isso é muito Porta dos Fundos. Eles pegam Jesus e tratam Jesus como se ele fosse um cara normal. Jesus fala gíria, ele fala, tipo, tá ligado? A história é sobre Jesus e Buda vão pro Japão e aí eles tentam sobreviver num apartamento, sabe? É essa a história. Sim, eu veria isso como um vídeo de Porta dos Fundos. Acho que não é tão absurdo se imaginar. Sakamoto Dezuka, talvez? Ah, não. Acho que não. Não, eu consigo pensar em vários mangás que seriam, tipo, talvez um vídeo muito específico. Não representar o canal inteiro. É, sim. Tipo o Kyo no Asuka Show. Não, Qual que é o nosso cachorro? Eu não lembro desse mangá. Talvez pensar em algum mangá que seja uma coletânea de one-shots ou de histórias episódicas de comédia. Isso que eu tô vendo, mas eu não sei se eu conheço algum que é de comédia. É difícil. Talvez o Palepoli. Ah, eu tava pensando aqui agora. Não Palepoli, não, mas o Shortcuts, sim. É, se tiver que escolher um desses, eu escolheria o Shortcuts. Shortcuts do Furuya, né? O Samaru Furuya. São várias histórias curtas, só que todas são temática de colegial. A única coisa, então, que ela vai ter de diferente é que ele tem uma temática única que percorre todas as piadas. Ah, não, mas o Porta dos Fundos também, tá? Toda a temática é esquerdista, né? Toda a temática convertendo essas crianças. Que é isso, tá louco? Toda a temática de Porta dos Fundos é ser coxinha, meu amigo. Eles ficam falando mal da polícia, né? Que merda. Depois leva um tiro e não sabe por quê. Eu tô dividido agora entre Shortcuts e St. Young Man. É porque eu acho. St. Young Man é tão óbvio que não dá vontade, sabe? Essa é a verdade. É bem óbvio, né? É justamente a pessoa que fala, não, mas Porta dos Fundos, por que que não faz piada com o Alá? Moisés. Eu acho que é tão óbvio e faz sentido. Maomé, né? Eu não sei se o Shortcut faz tanto sentido. Moisés, faz piada com Moisés. Ele faz piada com Moisés, não tem problema, Moisés. Mas é Maomé. É, eu acho que dá pra gente roubar e fazer aquela combinaçãozinha ali, ó. Tipo, um mix. Um mix, é, Shortcut e St. Young Man. Eu acho que funciona. Boa sorte pra quem vai fazer essa thumbnail aí. Não, mas gente, a recomendação nunca tá no thumbnail. Eu sempre falo isso, vocês sempre me lembram e eu sempre esqueço no próximo. Impressionante. É, aconteceu duas vezes, mas a gente pode falar que é sempre. É sempre, já pra mim é sempre. Maravilha, maravilha, então. Próximo sou eu, né? Canal do YouTube que eu escolhi. Que o Stream tá falando que a gente só pegou os obscuros aí. Eu acho que é um canal muito conhecido. Vira e mexe eu comento e pessoas que eu não tinha a mínima ideia que conheciam, conhecem, sabe? É o Vsauce. É porque tem esse canal, ele tem... ele tem títulos e vídeos que são, tipo, muito famosos sozinho. Acho que até aquela Jot já comentou um vídeo dele, tipo... Ah, eu vi um vídeo na internet aí que o amarelo que a gente vê não é o amarelo de verdade. É, bem capaz de você já ter visto um vídeo desse canal e não saber que é desse canal. Mas é basicamente a filosofia por trás da ciência, né? É um canal de ciência que tenta encontrar o máximo possível da humanidade dentro da ciência. É meio que esse é o objetivo dele, né? Ele é super filosófico e vai em tangentes enormes pra explicar a ciência, né? É, ele pega um tema e ele vai comentando várias coisas, tipo, minimamente relacionadas e vai explorando tudo possível dentro daquilo, assim. Ele não vai direto pra... Nesse vídeo do amarelo, por exemplo, ele não vai direto pra explicar o nosso amarelo. Vai falando sobre cor e sobre nossa visão e indo longe antes de chegar no ponto. Porque ele vai explorar todo o caminho. Um dos diferenciais dele pra mim é o jeito que ele fala meio dramático demais. Sim. Como se ele tivesse, sabe, lendo uma coisa incrível. Descobrindo na hora. Vida agora. É verdade. E é sempre umas perguntas super malucas, né? Tipo, sei lá, qual é o peso de uma sombra? Qual é a cor de um espelho? E também não é só sobre ciência, ele tem vários vídeos sobre, tipo, linguagem ou sociedade. Tecnologia. São ciências. Ciências também. Humanas, mas não ciência como você visualiza imediatamente. Que eu quero dizer. Verdade. Ele tem canais secundários, não é? Eu nunca entendi qual é que é a lógica da divisão. Ele tem um Vsauce 2 e um Vsauce 3. Acho que é só outra pessoa que faz e é isso, não é? É só isso? Não tem uma divisão lógica? Inicialmente, o 3 era pra ser sobre videogames, o 2 era pra ser só tipo, meio que links de coisas, sabe? Tipo, algo que a ciência descobriu aqui. Mas hoje em dia, qualquer coisa... A única diferença é que cada um produz o que quer. Não tem mais uma divisão muito lógica, não. E o 2 inclusive é o melhor Vsauce hoje em dia. Até porque publica com mais frequência. Vamos lá. Então, tá difícil, eu não consigo pensar em nada. O rolê é meio ciência, meio filosofia, meio extrapolando lógicas. Pensamento mais adiante. Veio aqui em mente, tô só jogando aqui. The Music of Mary. Não. Não. Eu acho que tem que ser mais, sei lá, menos abstrato que isso, talvez. Acho que mais amplo também. Do que estranhamente me veio Eden It's an Endless World agora também. É, não, quando tava, eu pensei em falar Vsauce, só que eu vi que já tava ali, eu não quis falar de novo. Falei o Veratassium pra substituir, mas não. É, sei lá, vou jogar nomes aqui que me ocorrem. Kanata no Astra? Kanata no Astra tem um pouco na exploração planetária? É, parece ter uma base científica de verdade ao mesmo tempo que sei tem lá, essa coisa de descoberta e tudo mais. Um planeta, talvez. E da descoberta da humanidade, sabe? Tipo, Um planeta. Planets? Oh! É, Planets. Planets rola. Planets tem tudo a ver, que é, claro. Sabe o que é mais louco? Sabe que eu vou confessar, eu podia não falar isso, mas eu não assisto Vsauce com frequência e eu nunca li Planets. É puro preconceito. Mas Planets é muito bom o mangá. E tem tudo a ver, sim. É sobre meio que futuro próximo em que a gente acompanha um lixeiro do espaço, sabe? Tipo, um cara que coleta o lixo espacial. E aí meio que ele mistura. Tem um rolê meio ciência e filosofia. Eu acho que bate bastante, na verdade. Acho que essa é um bom match. Parece ser bem dramático, sério, assim, que nem o Vsauce. Tem um toque de humor aqui ali, assim como o Vsauce também tem, né? Eu voto Planets. Eu acho que Planets fecha. Eu fecho com o Planets. É que só que eu sinto que tem um perfeito que eu não tô conseguindo chegar ainda e tá me dando nervoso isso, mas... Planície é bom. Planície pra mim tem tudo a ver com Vsauce, sim. Acho que quem curte Vsauce ia gostar de Planície, sim. Eu acho que pode ser. Vamos bater o martelo. Próximo aqui é o... Eu queria só fechar o falamento de parênteses aqui. O Estranho mudou o mangá dele, tipo, no meio do programa? Não, mudei antes de começar. Mudou antes de começar. Qual canal do YouTube você escolheu pra gente recomendar mangás em cima, Leonardo? O canal famosíssimo, grandioso... Muito bom, que todos aqui adoram, com todas as forças, e eu tô sendo irônico, que é o Captain Christian, um canal de video essays. Eu nunca vi nenhum canal parecido pra comparar, eu acho. Tipo, ele é meio... Video essays, só que o estilo dele... O que que tu acha de estilo? Tem bastante, né? Video essay. É bem difícil você conseguir inovar no video essay. Você pode ser bom no conteúdo, ser bom nos argumentos, até na edição ter alguma coisa diferente, mas video essay é video essay. Sim, mas tirando esse ponto, não tem nenhum outro canal de video essay parecido pra comparar. Pelo visual, pelo jeito que ele desenvolve visualmente e tal. Sei lá, pra mim ele parece bem único. Mas é um canal excelente. Por que você acha que ele é diferente do resto? Em que aspecto ele é diferente de outros video essays? Porque parece que o cara demorou anos pra fazer o vídeo, visualmente. Ele tem umas animações muito... Que não dá nem pra acreditar que foi ele que fez algumas coisas. Parece que tem uma super equipe em volta dele, porque são animações bem complexas, cheias de camadas e transições loucas. Você gosta muito da edição dele, tipo, no nível técnico mesmo. Exato. Inclusive, eu acho que todo mundo gosta, mesmo quem não entende técnica, tipo, acha bonito visualmente, o cara faz umas animações fodas. Só que, ao mesmo tempo, eu não gosto tanto assim do conteúdo, e isso... Acho que é um bom mote pra gente desenvolver alguns mangás aí que talvez a gente nem goste tanto. O que eu pensei no Captain Christian é que ele é muito, tipo, bonito visualmente, a estética dele é mó chamativa e tudo mais. E ao mesmo tempo eu acho que é um pouco show-off demais e desnecessário. É um pouco desnecessariamente... Sim. Que não tem, tanto argumento pra suportar, né? E não bastasse isso, ele ainda é arrogante pra caralho. Tipo. Sim. Em qualquer vídeo dele, ele pode estar falando bem de qualquer coisa. Tipo, ele fala bem o vídeo inteiro, mas em algum momento ele vai xingar alguma coisa. Eu sinto que ele é meio... O conteúdo dele é meio básico demais, ele não tá tendo nenhum insight muito relevante pra mim quando eu tô vendo os vídeos. Vocês estão escrevendo pra mim Dororedoro. Ou vai tomar um... Opa! Vai se fuder. Adorei. Vai se fuder. Não, mas extrapolações à parte, a gente obviamente tá extrapolando a descrição do cara. Eu acho que extrapolando a descrição do Dororedoro, existe algum caminho aí similar. Existe um esmero visual interessante, diferente ali, que ele é de um estilo específico, né? Uma coisa meio cyberpunk, mágico, não sei, mas ele tem uma arte própria, né? Então ele funciona visualmente de uma forma diferente. Ele tem o seu próprio tom né? Então, com o Capitão Christie tem esse tom arrogante, tipo, é um vídeo essay, mas é esse tom levemente arrogante e ao mesmo tempo que é simplista. Eu acho que o Dororedoro, ele é simplista, só que ele não é arrogante. Ele é simplista, mas ele é meio ácido na própria simplicidade, tipo, ele sabe brincar consigo mesmo. Não sei. Eu acho que encaixa um pouquinho. O meu problema, né, com o Dororedoro é que o tipo de estilo visual chamativo do Capitão Christie, o Dororedoro é muito único, tem um traço muito único. O Captain Christian, eu não acho que a questão é essa. A questão é que ele faz algo que é muito difícil, muito detalhado. Você fica impressionado de caralho, como o cara fez isso. É mais como Bleach, ele se esforçou talvez, tanto. Né? Não, não é Bleach, não, desculpa, viajei. Mas, tipo, mas aqui... algum mangá com traço tipo, menos inovador e só muito detalhado e bonito. One Punch Man. One Punch Man. Porra, One Punch Man. Eu acho perfeito. Era isso que. One Punch Man. Caralho. É. Porque ele não é Bleach na história, que é completamente estúpido e não faz sentido nenhum. Sim. Ele tem uma história ali interessante. Mas às vezes ele fala umas coisas legais. É. Só que é contado da forma mais exageradamente... Tipo, o One Punch Man tem aqueles capítulos GIF que o cara passou duas semanas fazendo meia página. Eu lembro de um julgando pela capa, que sei lá, era um personagem com a mão na frente e aí tipo, o cara se deu ao trabalho de desenhar os mínimos detalhes da unha do cara, aí eu falei que parece que o artista, como é que é, o Murata tá pegando a capa do mangá e esfregando na sua cara, ó o que eu sei fazer, ó, olha aqui o meu desenho, ó. Seu filho da puta, olha isso. Isso é muito Captain Christie. E é uma história legal, mas também não é nada tão incrível assim. Sim, é, porque já foi feito parecido, talvez, com as coisas que as pessoas gostam hoje em dia. Só não tem tanta comédia de One Punch Man, porque One Punch Man é muito mais leve, né? É, tem isso. Na história, ele é... O Captain Christie às vezes tenta fazer umas piadas, mas as piadas dele são, tipo... ruins. E são ácidas, é tipo assim... Ele fala de algo, fala mal de algo sério. Essa é a piada dele. One Punch Man. Gantz me veio à cabeça também. Não, aí eu acho que Inuyashiki. Se tiver que escolher, eu acho que Inuyashiki é mais. Porque o Inuyashiki, o cara manda uma arrogância dele falar que o próprio mangá é bom. Mas eu ainda acho que o One Punch Man encaixa muito bem, porque é tudo o que as pessoas realmente gostam do One Punch Man, é isso, sabe? É a arte. É a padronização, o ritmo, é tudo. É bom mesmo, sabe? Não é só as pessoas falando, é bom mesmo. Mas o conteúdo é ok, sabe? É interessante, mas não é nada de outro mundo, não. Se fosse Captain Christian com uma edição normal e se fosse One Punch Man com um traço normal, talvez não fosse tão famoso assim, né? Ah, sem dúvida. Exatamente. Acho que Captain Christian... One Punch Man faz sentido. É. Eu só sinto falta da amorosidade do Captain Christian, que não tem One Punch Man. Né? Se for considerar que tem arco que demora volumes e volumes pra ele terminar, eu acho que tem sim. Porra, inclusive, eu não tenho lido do One Punch Man recentemente, eu não tenho visto os vídeos do Captain Christian recentemente, tá perfeito. Eu tô comprando versão da Panini. Eu tô há 3 volumes achando que foi aqui que eu parei de ler. E aí, tipo, tinha mais alguns capítulos e era... sei lá, enrolação praticamente, e aí são 3 volumes até agora de coisa que eu nem lembrava que acontecia, mas que, sabe, tá acontecendo? Acho que tem amorosidade, sim. Só precisa também de uma entrevista do Obata. É Obata não, desculpa, do Murata, que a gente descobre que ele é arrogante pra caralho também. Eu quase pensei em Platinum Ends agora, se você mencionou o Obata. Não, Platinum Ends é a pior do Obata. Platinum Ends é ruim mesmo, a mensagem é ruim, é tudo ruim. Beleza. Terminando aqui então com você, Luke. Que canal você escolheu pra gente recomendar uma gaza em cima? Eu escolhi o Extra Credits, canal de vídeo. Eu só quero deixar esse adendo. Eu não quero falar do... O Extra Credits é meio que 2 canais em 1. Eu quero falar do Extra Credits, o Extra Credits em si, o canal de videogames. Não a parte que eles falam de história, porque senão é muito diferente e não vai dar pra pensar em um pros dois. Extra Credits é uma nação de vídeos, né? O que é o Extra Credits? O Extra Credits é um canal de videogames feito... Ele é... São meio que essayzinhos animados. Não animados, mas são tipo com desenhos... A edição tem uma identidade visual própria deles. Eles criaram Eles têm tipo uns boneco palito, mas não é simples. É um desenho deles próprio, uma própria identidade. Eles têm uma identidade visual própria deles. Eles têm uma atitude toda positiva com videogames e tentando explicar por que a mídia importa, como melhorar ela e coisas do tipo. E ensinar de uma maneira divertida o valor de videogames de forma geral. E às vezes só também analisando meio que game design, né? Teorias, esse tipo de coisa. Sim. Tentando ajudar a indústria. O objetivo é meio que tentar melhorar a indústria e as pessoas pra dar mais informações a elas de uma maneira divertidinha. o melhor mangá, pra quem gosta de extra credits, é o canal no YouTube Game Maker's Toolkit. Também. Que opa. Também. Eu não sei o que, que é, eu não peguei essa pedra. É o Mark Brown. Mark Brown? É? Você não... Não? Tu não segue ele no YouTube, Julião? Porra, tu vai amar. Ele é tipo... Caralho, ele é o cara... Ele é tipo Extra Credits melhor. Ele é tipo o Extra Credits, só que sem os vídeos ruins, só os vídeos bons. Porque vamos combinar que Extra Credits, a única coisa que presta é aquele de animação de videogame. Não. O resto é um lixo. Aquela vozinha sintetizada, puta que pariu. Eu adoro a voz. Não, eu gosto. Oh. Eu gosto. Nossa, também. Eu tenho vontade de esfaquear os meus ouvidos, por isso que eu não assisto nenhum. Mas sério, Extra Credits é uma das maiores inspirações minhas pra começar o Mangá ao Quadrado, inclusive. Eu adoro Extra Credits. Foi tipo o primeiro canal de YouTube que me colocou nesse caminho de canais de YouTube. Judeu, você honestamente não conhece o Mark Brown, Game Maker's Toolkit? Juro que não. Você vai adorar, maratonar. Você vai maratonar monte de vídeo dele. Você descobriu um canal pra maratonar. É o teu canal. Esse vai com fé. De todos os canais que a gente falou aqui, esse vai com fé, que é o teu canal. Ok, beleza. Tá dito e feito. E é bem editado, também bonito. Mas mangás. Mangás. É que eu não assisto Extra Credits muito, né? E eu não entendo qual é o feeling do Extra Credits. Eu acho que é uma pegada, não sei, meio positiva. É, bem, sim. Mais analítica. Yotsubato. Foi o que eu pensei aqui, Yotsubato. Mas eu acho que Yotsubato primeiro me veio à cabeça porque é verde. Também. Eu acho que tem... É uma coisa diferente, mas... Enquanto Extra Credits tenta ver em videogames de forma positiva, Yotsubato tenta ver o mundo de forma positiva. Sim. Eu acho sim. que tem essa conexão aí. Eu vou falar o mangá que eu tenho certeza que o Luke pensou. Ele não queria fazer o papel que eu e o Leonardo fizemos aqui de. Eu? O que, que eu fiz? Agora eu acho que eu sei de qual você vai falar, mas eu não tinha pensado de novo. Recomendar o próprio mangá, a própria coisa pra coisa que recomendou. Que é Sketch Dance. Eu acho que Sketch Dance é a pegada Extra Credits. Não, pior que eu não tinha pensado, quando você falou, o Luke vai recomendar, é mesmo, mas eu não tinha pensado não, de fato. Tá bom, Lucas, tá bom. Mas eu apoio, agora eu super apoio. Porque acho que o Sketch Dance, ele é essa coisa... Bom, ele é episódico então, né, funciona como um canal de YouTube. Ele tem a sua pegada de humor leve, mas ao mesmo tempo ele tá passando uma mensagem ali por trás, ele está preocupado. Preocupado, no caso, com os seus personagens, não com os seus telespectadores ou com a indústria, mas eu acho que eles têm quase a mesma atitude, por assim dizer, tanto o mangá quanto o canal. Eu acho que faz algum sentido. Faz. O Sketch Dance é um mangá super positivo em quase todos os aspectos. É o que mais leva a sério mesmo aquele tema de amizade da Shonen Jump e de ajudar os outros. Tá tipo no core do mangá. Sem ser. Que um leva tema a sério vazio, e de fato ter. É construído, né? Porque. Sim. Quantos mangás falam, amizade é tudo aqui nessa história, e aí é Naruto e Sasuke, sabe? Esquece de realmente leva a sério falar sobre amizade. Enfim. Ok. Eu acho que é uma boa Sketch Dance. Ainda acho o Yotsubato uma boa recomendação. É porque eu falei do verde, mas tipo, o Yotsubato também ele encarna esse espírito de ter uma visão positiva sobre algo que a gente talvez não pensa, sabe? Sim. Mas eu acho que os dois combinam bastante. Sketch Dance também tem, sabe? A ideia do mangá é ajudar os outros, sabe? Isso é bastante Star Credits. Eu voto Sketch Dance. Sim. Eu tava tentando pensar em algum mangá que tenha videogame visto de forma positiva. Não existe, não sei se né? Isso. Game no Japão é só otaku e... Exato. Cara maluco. Eu fui pensando e só, tipo, videogame é sempre um problema social. Nunca é uma coisa da hora, de boa. Não, o Sed Mari tem um momento positivo ali com videogames, né? Na verdade é só porque o cara jogava sozinho, então ele era triste. Quando ele jogou com alguém, ele ficou feliz. Ou seja, não é videogame. Porque videogame é uma coisa que só otário joga, por isso que só joga sozinho. Então beleza, bateu o martelo aqui em Sketch Dance. Sim. Leitura de e-mails estranho. Do Mangá ao Quadrado de número 218, Batalha Real, parte 4. Um podcast muito polêmico. AJ. Os e-mails, por favor. E-mails chegam no contato@alquadra.do e os comentários chegam no site mesmo, alquadra.do. Maravilha. Tem segredo não. Não, é fácil. Temos recadinhos, né, essa semana? É, dois recadinhos relativamente rápidos. O primeiro é que daqui a duas semanas, né, vai ter o reenquadrado de Hunter x Hunter. Sim. E a gente, pra fazer funcionar do jeito que a gente tava esperando, dessa vez vai ser 3 volumes de Hunter x Hunter. Sim. É, a gente tinha a opção de fazer ou 6 em um programa ou 2 programas de 3. Aí, como ninguém quer ler 6 volumes em um mês. Exato. É, não, a gente também editar, o programa ia ficar muito comprido, não sabe pra editar, não vai ser. Cansativo de gravar também. Então vamos fazer 2 menores. E aí vai ter o intermission, que a gente ainda não determinou o que vai ter no, no off-season aí do reenquadrado. É, e é isso aí. Depois é Quimera Ents. Finalmente, Natal Quimera Ents. Vamos ver. Vamos ver. E segundo recadinho, tem um podcast novo chegando, é isso? Exatamente. Finalmente vai sair do papel. Sim, a gente já falou tantas vezes nesse programa, mas dessa vez a gente. E uma conversa de 10 minutos. Sim, sim, sim. Eu tava jogando os teasers, porque faz tempo que eu queria jogar mesmo. Mas eu tava falando, quadrinho quadrado, hein? Quadrinho quadrado. Aí um dia só joguei ali no WhatsApp do podcast, semana que vem quadrinho quadrado, beleza? E aí aconteceu. E aí pronto, acabou. É, pronto, aí já virou mensal. É. Mas não vai ser semana que vem, na verdade, né? Exato. Então, de fato, surgirá o quadrinho ao quadrado. Sim. A gente vai sair no site ainda, vai sair no feed também pra quem já acompanha. Vou provavelmente fazer um feed secundário, que é pra quem, de repente, só for um público de quadrinhos, quiser ir pra ele, né? Não Sim. sei. Vai existir. Vamos só deixar lá, não custa nada. Então, quadrinho ao quadrado, o formato ele vai ser mais pro enquadrado do que pra aquelas discussões genéricas que a gente tem. Então, normalmente a gente vai escolher alguma obra, fazer aquela conversa inicial meio sem spoilers, falando de forma geral, e aí entrar de cabeça. Como foi? Se quiserem um teaser da estrutura, é só ir ouvir o programa de Day Tripper, o Segunda Potência do Day Tripper, Habib, quem fez. Habib não, a gente fez não. De Blankets, qual que é o nome? Retalhos, exato. É. Só ir atrás desses, que é naquela pegada. Exato. Então vai nascer o quadrinho ao quadrado. E o primeiro programa qual que é, Judeu? Cachalote. Aí, ó, a gente recomendou o Cachalote aqui já no Mangá ao Quadrado. Eu lembro quando você leu, você falou, não tem pouca gente falando sobre Cachalote, né? Não tem umas teorias interessantes sobre os simbolismos dentro. Essa é a nossa chance, né? Exato. Então, nosso primeiro programa vai ser de Cachalote. A gente já recomendou aqui no Mangá ao Quadrado. Sim. Quem ainda não leu, vá atrás. Sempre tem promoção na Amazon, dá pra você comprar lá. Se não, você compra na sua livraria preferida aí. Sempre tá disponível, não tá esgotado nem nada. Dá pra você achar, é um ótimo quadrinho, e aí a gente vai conversar sobre ele no primeiro programa do Quadrinho ao Quadrado, que acho que vai ser daqui a 2-3 semanas, não tenho certeza, acho que 3 semanas. Exato, três semanas, vai sair no dia 20/11, se o cronograma estiver correto aqui. Dito isso, Quadrinho ao Quadrado, então, mandem recomendações de quadrinhos nacionais pra gente, que vocês gostariam que a gente conversasse sobre. Exato, quadrinhos que vocês veem que existe o que conversar sobre, né, discutir, né, histórias mais interessantes, ou mesmo diferentes. Às vezes você tem alguma coisa que pouca gente leu e que você acha que dá pra gente conversar. A gente já tem algumas ideias de programas que a gente quer fazer. Sim. Mas podem mandar mais pra gente ir preenchendo essa agenda. Mas se preparem, uma vez por mês aí estamos aí com esse novo podcast. Quadrinhos nacionais feitos por, ou sei lá, feitos por brasileiros no mínimo, né? É, exatamente, o foco é nacional. Maravilha, então, cara. Dito isso, o Slowpoke Report, sessão que a gente comenta qualquer coisa. Começando aqui com o Matheus Gomes da Silva, que já não acompanhava pelas lives do Julgando pela Capa e começou a ouvir alguns dos podcasts algumas semanas. É, já ouviu os primeiros capítulos, coitado, né? Porque não vai ter mais. E o Torneio das Trevas também não tem mais, não. É, então, cumpriram os seus ciclos. É, o que tem tá aí ainda, né? É, isso aí, tá lá. Mas nunca imaginei que alguém ia conhecer a gente pelo Julgando pela Capa, né? Pois é, acontece. É assim. Eu também achei estranho, mas acontece. Não teve alguém que conheceu a gente pelo podcast de Horace and Pete? Teve. Muito louco, né? Esse é o mais doido ainda pra mim. Ele continua que ele disse que não sabe inglês e quer saber o que fazíamos antes de ler mangás em inglês, né? Também não também ele comenta aqui que ele não entende por que o Animais de Coração é tão bem avaliado, pois incomodou a forma com que trataram a Kitahara, né? A menina que era esquilo ali, e queria que fosse melhor trabalhada a depressão dela e darem um final digno pra personagem. Primeiramente, sobre inglês, cara, tem que tentar, não tem jeito. Tipo, se você consegue, sei lá, ver assim, filme com legenda, Você consegue dar uma arranhada, eu acho, viu? É, como eu fazia especificamente, quando comecei a ler mangá, eu não comecei a ler em inglês na internet. Eu acabei indo porque eu descobri que existia muito mais em inglês do que em português. Na época que eu comecei a ler, era aquela que tava um boom de scans nacionais. Sim. Eu lembro que tinha... Eu acho que nem existe mais site deles, mas tinha a Silence. Você lembra da Silence? Lembro, sim. Nossa, eles tinham Twisted Three Boys, tinham Death Note, antes de sair no Brasil. Isso tudo antes de sair no Brasil. É. Eu li muita coisa deles. Eu ia no site deles escolher obras que eles faziam. Aí, com o tempo, tipo, todo mundo começou a falar de alguma coisa específica que só tinha em inglês. Eu, cara, tem que encarar isso. Meu inglês era meio arranhado, assim. Eu digo que aprendi muito com o mangás. Se bem que talvez a minha resposta não tenha sido tão prática assim, porque se a pergunta é o que, que eu fazia antes de ler mangá em inglês, eu li em português, né? Tem muitos que por aí, eu fazia também isso, eu já cheguei a traduzir, eu gostava muito dos projetos do Fujiscans, eles têm bons mangás ali. Então, se você não sabe mesmo inglês, nem quer tentar, tem bastante scan em português, né? É, algumas coisas você vai achar em português. Nem não tudo que a gente comenta, mas boa parte você encontra. Mas eu sugiro que vá atrás, porque faz até bem pra você profissionalmente na sua vida. Um dia você vai precisar do inglês. Todo mundo precisa do inglês em algum momento da vida. É, eu acredito que sim. E sobre o Onimaster Kurosawa, curioso ele comentar da Kitahara, porque hoje em dia, quando eu releio, também é a parte que mais me incomoda, assim, tipo, eu não me incomodo com o final mais que nem as pessoas se incomodam, eu só achei que poderia ter um tratamento mais real pra depressão dela. Não que eu ache que foi falho, mas poderia ter sido mais... É, que não teve um tratamento, de verdade. Tipo, foi um pouquinho fantasioso demais pro meu gosto, mas tem a ver também, sabe, com depressão. E alguém, tipo, estendendo a mão pra ajudar a pessoa, eu acho que tem bastante relação, sim. Não é tão ruim, não. Mas se tem algum ponto que no mangá me incomoda hoje em dia, essa personagem ficou um pouquinho aberta, assim. Eu achei que um host, mangá host, tem todos os scans do Silence lá. Nossa. Eu tinha Battle Royale pelo Silence. Eu li Battle Royale, comecei a ler pelo Silence. Depois eu comprei o mangá. Comentários estão sobre o programa, o 218 Batalha Real, parte 4. Sim. Programa polêmico, como você comentou na abertura. Exatamente. Muitas pessoas, como citando aqui nominalmente: Matheus Bacalhau, Rafael HQ, House, que é o Maurício Xavier, e o Luke. Obviamente, eles acham que estamos forçando as matanças do Nagisa. Essas pessoas se prendem muito, né? Se prendem muito ao passado. Eu achei, eu até podia concordar mais ou menos que a gente tava forçando, mas eu acho que no último episódio colocou-se argumentos muito bons e o pessoal não quis escutar. O pessoal tá cego, tá querendo avançar. Inclusive, alguém ali do blog Sétima Arte também não entendeu por que tanta reclamação de tal personagem não faria isso. E o Diego também foi lá e defendeu a nossa decisão do Nagisa. Sabe o que eu acho engraçado? Porque o Nagisa, nossa, que absurdo, vocês descaracterizaram o Nagisa. A Nahô matou o Takagi de Bakumar, então não dá beleza. Não, o Bosch também reclamou disso. Eu lembro que o Bosch também reclamou disso. Só o Bosch é um... O Bosch reclama de tudo. Dependendo do Bosch, todo mundo ficava amiguinho e todo mundo ia embora de mão dada da ilha. Não, se todo mundo ficasse amigo, né? Todo mundo ia morrer depois de 24 horas, né? Esse é um bom final pro Batalha Real, inclusive. Ia durar um programa. Eduardo Oliveira, ele disse: Nagisa did nothing wrong. E eu complemento dizendo que Nagisa matou é pouco. Nagisa matou é pouco. Maravilha, cara. O Alanzin e o Rafa HQ aqui de novo acharam que o Light ia durar bem mais. Esse foi um comentário que eu vi sendo ressoado. Muita gente achou que o Light ia ser um... Tipo, um... É, todo mundo. Até a gente, na verdade, né? Mas que culpa a gente tem do Light ser um bosta em comparação com a loucura da menina de Mirai Nikki? Não, e ele também não sabe lidar com mulheres que pensam, né? Então, por isso que ele se fudeu. É, eu queria que ele continuasse porque eu imagino que poderia ter cenas interessantes, mas... tudo pra favorecer a história. É, a gente fez o que precisou. E finalizando, o Camus Senel, ele achou que a gente deveria ter usado do Light e do Johan pra manipular os grupos até os momentos decisivos, mas obviamente não vai ser mais possível. Não com o Light, né? Não com o Light. O Johan, ele tá na surdina nesse aparecendo pouco. Tá sobrevivendo. É, é isso. Quando ele apareceu. Foi só uma vez? Só uma vez, e nem interagiu de verdade. O pessoal fugiu. A gente fez a menina fugir dele, porque a gente tava no comecinho, né? A gente, pô, não vou matar alguém aqui já, né? É, e era o personagem favorito do Luke, né? Mas quando ele voltar, eu vou garantir que o Johan ele vai pra frente, cara. O Johan... Não, vai ser peça-chave, sem dúvida. Ok. Terminando aqui então a leitura de e-mails, tem alguma mídia que você consumiu e gostaria de comentar? Por motivo zero, eu simplesmente abri o armário um dia e falei assim, ah, por que não? Eu comecei a reler Hoshineng. Olha só. Eu tenho os volumes físicos aqui, eu comecei a ler. Vai chegar o anime, né? Vai chegar um novo anime, verdade. Eu tô, vou estar com ele fresco na mente. Cara, Hoshineng é muito bom. É muito bom. Eu tô relendo pra relembrar. O único problema que ainda permanece pra mim é nome. Puta, eu não consigo decorar os nomes dele. Só nome chinês, maluco lá, é difícil decorar nome. Uhum. Mas as decisões que o cara tomou no começo da história mesmo foram decisões muito, muito interessantes, cara. Eu acho que tem um conjunto de decisões ali em vários momentos que eu não vejo, nunca vi acontecer e eu não vejo acontecendo ainda em Battle Shonen. Em Battle Shonen. Do cara intercalar tanto o personagem principal com o vilão final, com o cara logo overpower. No começo. Tudo no começo, eles estão sempre embaralhados e tem motivos pra eles não se enfrentarem, motivos reais, e enfim, todo o plano que surge por trás, eu acho bem interessante, cara. Ótimas decisões. Uma pena que você não gosta, que senão a gente podia falar sobre ele mais. Ah, se você, eu tava pensando aqui, se você pôr aí no cronograma um pouquinho mais à frente, né, talvez até ano que vem agora, eu tô disposto a fazer um enquadrado de enquadrado Hoshi. Não dá, 20 e tantos volumes, não dá. Porra, a gente fez enquadrado de mangá comprido já, que isso? De 20 e tantos, não. Claro, deve ter, não é possível. Não. Não? É, acho que o mais longo foi Bokura. Caraca, não pensei nisso, não. Bom, reenquadrado eu não vou querer, realmente. Meio ano comentando Hoshineng, eu não tô com muita vontade, não. Um dia, uma hora comentando Hoshineng, tudo bem, né? Tudo bem, é. Eu tô jogando... Avancei bastante, inclusive, Hollow Knight. Comprei na sale, na Steam, né? Tá tendo promoção aí de jogos meio terror, horror, esse tipo de coisa. Hollow Knight tava em promoção boa ali. Comprei, jogando. Amei. Puta, bom, jogaço, viu? Ele é Metroidvania, né? Metroidvania. Bem Metroidvania. Um mapa gigante. Nossa, puta que pariu. Tipo, é sério, eu acho que eu tenho umas 12 horas de jogo e eu ainda tô descobrindo, tipo, mapas novos, sabe? Não cansa o negócio. É ridículo. Muito bom. Tô, tipo, muita personalidade o jogo, sabe? Personagens divertidos. Tem um lore meio escondido por trás. Eu quero terminar logo o jogo pra ver vídeos do YouTube explicando lore, sabe? Entendi. Eu conheço essa sensação. Recomendo. Hollow Knight é um excelente jogo, viu? Aqui nesse finalzinho de podcast, e o único motivo que a gente fez canais de YouTube como uma mídia desse quadro aqui é porque a gente quer recomendar canais de YouTube. Esse é o único motivo, e todo mundo não conseguiu recomendar o que queria, então... Pô, consegui recomendar várias coisas que eu queria. Quem roubou conseguiu, né? Isso a gente conversa no particular. É porque canal de YouTube não é que nem filme que, tipo, vai sair no cinema e todo mundo vai ver e comentar. É tipo, tu assiste sozinho na tua casa e talvez ninguém nunca saiba que tu assiste aquele canal sobre dominó. Exato. Então, cada um aqui vai recomendar rapidinho uns, sei lá, um, dois ou três canais que gosta com alguma justificativa. Começando por você, Luke. O primeiro é o Innuendo Studios, que é um canal que fala principalmente de videogames, um pouco de temas sociais e tal. E ele é literalmente o meu canal favorito do YouTube. É tipo, em ritmo, escrita, valor de produção, que não é super detalhado, mas é perfeito pro canal dele. Eu acho ele o melhor. O segundo que eu tenho pra comentar é mais específico, acho que não é pra se todo mundo vai se interessar, mas é um chamado Matheus Matosis, que ele faz reviews de videogame super longas e detalhadas, com spoiler. Super longas, eu digo, meia hora pra cima. Mas se você se interessa por ver uma análise super aprofundada de videogames, é o melhor canal do YouTube pra isso. E são esses os dois que eu queria recomendar mesmo. Maravilha. Leonardo. Eu vou fazer aqui um proselitismozinho. Vou recomendar rapidamente o Quadro em Branco, do meu amigo Henrique. O canal está bem grande. É um canal decente. Ele faz vídeos sobre rap, sobre outras coisas também, sobre animação de vez em quando. Às vezes é bom, às vezes é mais ou menos, às vezes é uma bosta. Desculpa, Henrique, te amo. Mas eu recomendo até. O Ao Quadrado, acho um canal muito bom. Recomendo. Tem uns 5 vídeos ali que são bons. Sacanagem. É, tá, jogando Just pela capa 2, 3, 9 e 12. Não, eu vou dar aqui o seu mexazinho aí, Leonardo. Fez, por uma época, fez vídeos muito bons no canal do Ao Quadrado. Quem não conhece, vai lá ver, porque eu gosto muito mesmo do seu vídeo sobre Haikyuu. É muito bom mesmo, cara. Parabéns, viu? Obrigado. Enfim, esse canal é de verdade agora. Tem um que eu reconheci recentemente, que eu sempre via recomendado no YouTube, mas nunca clicava, que é o Just Right, que é sobre escrita, não necessariamente, mas tipo, ele analisa coisa de filme e tal. É vídeo essay clássico, Midnight Writer e tal. E eu acho bom. Não tem nada absurdamente espetacular, mas é bom. E o Austin McConnell, com dois N's e dois C's. Dois L's, desculpa, dois N's e dois L's. Puta, esse é incrível. É o meu canal preferido atualmente e é foda. Porque o cara, ele não tem nenhum padrão nos vídeos dele, não é todos iguais que nem Ned Reiter. É tipo, cada vídeo ele faz o que dá na cabeça dele, o cara é cineasta, ele faz o que ele quiser. Ele faz curta, ele faz uma análise, um documentário, e aí ele faz uma análise de Star Wars. É foda. O cara só faz vídeo foda. Qualquer um que vocês clicarem e assistirem, vocês vão adorar. Um que eu recomendo pra se apaixonar pelo canal, é o primeiro que eu vi, que é o What to do if your parachutes fail. O que eu vou fazer se o seu paraquedas falhar? Esse é o primeiro que tu viu? Aham. Uhum. Porra, lançou, tipo, é o último que ele lançou. É, mas aí o YouTube me recomendou e eu vi. Eu recomendo os Really Weird de Star Wars, principalmente o primeiro que eu vi, que foi o do The Guys Who Caused Basically Every Problem in Star Wars, que é sobre... É muito foda, o jeito... É um assunto idiota, ele tipo, não faz nada demais. Já falou demais, tá bom. E ele era pra ser rápido, eu também apoio esse canal, o Leonardo mostrou, ele é muito bom mesmo. Eu gosto muito desse canal. Rápido... Estranho. Ah, vamos lá, vamos normal fagizar. Mano, é pra você recomendar o que você tá no seu coração. Eu sei, você não precisa dar um de político aqui, não. Eu quero recomendar o normal fag. Tá ok. Mas é porque você quer, né? Manual você do mundo. Tá... Sim, todo mundo provavelmente vê um ou outro vídeo, mas eu acho que vale a pena sempre acompanhar semanalmente, porque todo vídeo é bom, independente do tema, que é o Last Week Tonight, do John Oliver. Ah, não, não é 100% YouTube, né? Ele vem do TV, mas ele é um excelente canal pra você ficar informado e se divertir. Sim, sim. Eu vou recomendar também, seguindo na linha do Porta dos Fundos, ele é do mesmo, um dos criadores, que é o Society of Virtue. Ele é Sociedade da Virtude, tem em português agora, mas o original tem mais vídeo. São animações de super-heróis, só que é os super-heróis que eles inventaram, mas obviamente espelhando heróis clássicos dos gibis, só que com situações absurdas ou zoando clichês absurdos da... Enfim, de tudo. É bem divertido, tem um humor bem legal. E são vídeos curtos e semanais. Começou há pouco tempo, tem pouco vídeo pra maratonar. E esse tipo é muito específico, é pra um nicho muito específico. Se você curte Overwatch, eu nunca me vi vendo vídeo de só gente jogando e se divertindo. Tipo, eu achei que eu não era essa pessoa. Mas eu curto pra caramba o canal do Zilbrad. Ele é um cara que ele joga Overwatch. E tipo, ele é divertido, mas dele eu cansei. Agora ele tem um cara que de vez em quando grava com ele, que é o Todd. E tipo, é só eles jogando e jogando situações diversas. Só que os caras são muito engraçados, sabe? Tipo, eu já vi os desse canal. É muito divertido ver eles jogando mesmo. É divertido, assim. Eu queria jogar com eles, porque, tipo, é bem divertido, assim. Mas é bem pra quem gosta de Overwatch, porque. Tem outros jogos agora que ele faz. Ele faz aquele Ground Zero, como que é? PlayerUnknown's Battlegrounds. É PlayerUnknown's lá. PlayerUnknown's. Isso aí, ele faz isso e tem algum outro vira e mexe, mas Overwatch é o único que eu vejo dele. Maravilha. Minha vez agora então, eu gosto muito de um canal chamado First We Fist. Primeiro a gente tem uma palavra primeiro pra fist. Primeiro com soco. Oi? Primeiro com punho. Não, fist de comer. F-E-A-S. Fist. Refeição. Primeiro a gente refeiçoa, não sei como traduzir. Mas esse é o meu logístico do dia. E ele tem vários vídeos, são todos bem interessantes, mas o programa, o grande tchan do canal é um programa de entrevista que, tipo, já foi gente bem famosa, grande ali, da internet, do mundo fora. E o tchan do programa de entrevista é que a pessoa tem que comer 10 asinhas de frango com molhos cada vez mais picantes. E, tipo, chega ao absurdo do picante na décima. E é muito interessante, porque o cara, ele é um excelente entrevistador. E aí, quando chega no mega picante, as pessoas meio que vão revelando as coisas, porque acho que, tipo, deve dar um negócio meio maluco, e as pessoas começam a ficar muito sinceras. Eu vejo todas as entrevistas, até de pessoas que eu não conheço desse canal. É muito bom mesmo, sabe? Vai lá, sorteia por popularidade, vê se você conhece algum, e, tipo, vê, porque é muito interessante. Gosto bastante mesmo. Isso não parece bom, Judeu, mas eu me inscrevi. Cara... Ver um vídeo é bom. Eu gosto muito do Kevin Hart e do Eric Andre. A do Eric Andre, cara, é a melhor de todas. Puta que pariu. E só mais um aqui só pra jogar. The Needle Drop, canal de review de álbuns. Eu nem presto mais atenção no que o cara tá falando. Eu só gosto que tenha a voz dele ali tocando no fundo, porque o cara... Sabe fazer review de álbuns, de música? É super fascinante, ele é super eloquente na justificativa das notas de álbuns dele. Mas eu nem ligo mais pra opinião dele, eu só gosto de escutar ele fazendo a review de álbum. É muito interessante. Ele é muito personagem, né? Um personagem muito bom. Eu gosto bastante dele. Ele é bom mesmo. Até semana que vem, gente. Até semana que vem.